nada meio 190 após o decolagem de curva à esquerda do CT Lotar, após o CT Charlie Papa Golf e depois do CT Natal. Moça, Corzino, Pioneiro 45, coteja a saída autorizada, Lotar, perfil Lotar. Ok, afirmativo, perfil Lotar após o decolagem. Pioneiro 45, cotejamento correto, livre acionamento no pátio militar, chame para o táxi. Parar quando posso para o táxi, Pioneiro 45. Solo, chame a 63, 4 acionados, 118 minutos após, 320, na sala dos portais. Frente a Chané 6314, em frente Índia, ponto de espera, turno 186, ajuste no 020, bom voo. 126, obrigado, Cris. Bom, 2, né? Torre o trip 5488, fui LS a meia milha do externo. Fim do trip, aguarde pista livre. Pista livre. Na complicação de voo para as colas, informação da gente. Exército 2020, aguarde, ainda não tem o seu plano de voo, ok? Aguarde, vou checar com a sala de tráfego. Aguarda. Solo, passarinho 2231? Passarinho 2231, Alfa, mantenha da Juliette. Alfa, mantenha da Juliette, 2231. Juliette, o gol no 925. Gente, gol 925, mantenha. Mantenha no... Na Juliette? Afirmo. Solo, eu passo passarinho do Xenia 5729, pode iniciar o push? Afirmo, é 5729. Não, após o Xenia, está autorizado, 5729. 2000, autorizado final do procedimento LS. Para 2000, reportarado de LS. Em 150 graus, 089, autorizado pouso, pista 10. 5488, embaixo e travado. Azul 4118, após o tráfego de pouso, ali mantém. Após o tráfego de pouso, ali mantém o 4118. 0, quando possível, Leda. Direto Leda, dá 3145. Leda, 3145. Romeu Eco Índia não é tráfego conhecido a reportar, frequência livre para coordenação e pouso. Romeu Eco Índia. Frequência livre, vão Índia, boa. Indicação. Gente, Exército 2020, informo que ainda não tem o seu plano no sistema, eu vou checar com a sala de tráfego. Negativo acionamento, ok? Afirmo, se o senhor quiser acionar por conta em risco, mas não tenho previsão para sua autorização, Exército 2020. Oxana 6314 na escuta do solo. Webjet 5729, já estou tentando contato com a Avianca, ok? Aguarde. Ok, agradeço. 5729, está aguardando esse canal para a gente poder ver. Voador, voo 399, ciente da Romeu, autorização São Paulo, comandante. Voo 399, ciente, aguarde cópia. Obrigado, mano. Solo Salvador, uma boa tarde, voo 0077, informação Romeu, autorização Galeão, nível 380. Gente, aguarde cópia, gol no 077. Solo Salvador, trip 5219, pronto para a cópia, 5 possível. Gente, número 3, aguarde. 399, copia. Por favor. Gol no 399, São Paulo, aprovado nível 360, decola da pista 10, perfil de saída da EULE, da Bridge, curva à direita, intercepta Uppers, Luno 6, após conforme rota do plano. Transponder 5401, controle 120, decimal 80. Cuidado, 3-0. Da Elveda. Solo. Boa, boa tarde, né, 63, no 4, ponto de espera, pronto. Não compreendi, confirme 63, no 4, no ponto de espera. Afirmativo. Ali mantém, pista 10. Olha a manter, o Xeneca 34. Voador, o Trip 5488 na Alfa. Trip 5488, Kilo Pátio 3, posição 04. Kilo Pátio 3, posição 04, boa tarde. Exército 2020, Solon. Boa tarde novamente, eu tô 3207, pronto, cópia com fim. Boa tarde, 3217, número 3, aguarde. Vai observar o pushback do banho da web após Juliette para o portão 04. Claro, sim, chegou o 9251. Gostaria do 2231, assim que o banho da água iniciar o táxi, Juliette para a remota 14. Sente, assim que o voo iniciar, vamos para a Juliette remota 14. Pode deixar que o MJ 5729, 97 no PAB, autonomia de 3 horas e meia, até no Guarulhos. Sente, confirme o PAB novamente, web 5729. 97, 97. Sente, web 5729, Índia, ponto, espera, chame, torno no 86, ajuste no 020, bom voo. B20, táxi via Índia, ponto, espera, 86, 729, obrigado, boa tarde. Exército 2020, Solon. Sul mantém nível 360, está em contato, na feira da Elida, pós-bridge. Da Elida, bridge 360. E a pátio militar, ponto de espera, hotel, reporta para o cruzamento. Pode lá na hotel, quando pronto para o cruzamento, pioneiro para cima. Bono 077, copia. Afirmo, copia. Bono 077, Galeão aprovado nível 360. Decola da pista 1-0, perfil de saída da Euleda Bridge, após interceptar o peso 1-0 até SMAP, após conforme rota do plano. Transponder 5404, controle 1-20, decimal 80. Autorizado Galeão, nível 360, pela perfil 1-0. Decola 1-0 na Dael, Bridge Leda. É, some a Pesulu no 0, SMAP e o restante conforme a rota. O transporte 5404 e o controle no 208, gol 1077. Gol no 077 negativo, Dael Brida, Bride Leda. Dael Leda Bride. Dael Leda Bride. Dael Leda Bride. Gol no 077, cotejamento correto, chame pronto. Vamos lá. Copia o Trip. Trip 5219, Vitória da Conquista, nível 200. Decola da pista 10, perfil de saída Arbor. Após direto, Vitória da Conquista. Transponder 5424, controle 120, decimal 80. No 755, autorizado pouso, 130 graus, 10 marcha. Na 10, 1, 7, 5, 5. Xené 4, decolou os 29, 1, 2, 0, 8. 1, 2, 0, 8, obrigado, boa tarde. Pioneiro 4, 5, ciente, aguarde para o cruzamento. Ciente, pioneiro 4, 5, aguardando para o cruzamento. Exército 2020, o Solo Salvador informa que foi entrado em contato com a sala de trava, mesmo informou que não possui nenhuma notificação do senhor Salvador, Salvador, para as 19h30, confirme. Altea, nome 3325. 35, nome 3325, boa tarde. Boa tarde. Montes Claros, ciente da Romeu. O 241, mantém a escuta, aguardando o copo. Na escuta aguardando o copo, preparamos a arbor. Afirmo. Obrigado. São 3217, copia. Copia, copia, 3217. São 3217, com fins aprovado nível 360. Decola da pista 10, perfil de saída da Euleda Bridge, intercepta o Pesulu 16. Transponder 5174, controle 120, decimal 80. Autorizado para confins do nível 360, decola da 10 na Dael Leda Bridge, para interceptar Pesulu 16. 5174 no transponder, 1208 é o controle Salvador da 3207. 3207, cotejamento correto, chame pronto. 3217. Tri 5219, copia. Copia, senhorita. 5219, Vitória da Conquista, aprovado nível 160. Decola da pista 10, perfil de saída arbor, após direto. Transponder 5424, controle 1120, decimal 80. Sente autorizado 160 para conquista, decola da 10, saída arbor após direto. 5424 transponder, 128, controle trip 5219, reportaremos para puxo estacionamento parte 3. Trip 5219, correto. Solo 3217 no 09, pushback acionamento. 3217, livre de chame para o táxi. Autorizado, 3217. Pioneiro 45, autorizado, cruzamento 1028 após Delta. É autorizado o cruzamento pro Pioneiro 45 após Delta. 6314, da presente autorizado direto Petrolina, restrito, nível de voo 300. Direto Petrolina, restrito 300, Xenemia 314, obrigado. Você acertou o cruzamento e já está na Delta. Prossegue via Alfa e reporta para ingresso, taxi Juliette. 50089. Iniciando, Ed. Jet 5729, obrigado. E reportará com a dona Juliette. Salo Salvador, gol no 755, livrando. Gol no 755. Alfa, mantém antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, no 755. 35241, copia. Azul 41118, da presente M Recife, no 251, alternando 13325. Poderia confirmar a instrução para o Azul 418? Afirmativo, da presente você chama Recife 12510, alternando no 3325. Controle Salvador Web 5729, eu de volta aí. Decolou, tá na DAEL, quando possível, direto DAEL ou direto Leda, por favor. 729 da Web, da presente direto Leda, contato radar subindo ao 360. Direto pro 360, direto Leda, Web 5729, obrigado. 241-18, copia a frequência de Recife? 251-3325, obrigado. Nada, bom voo. Zero, cotejamento correto, chame pronto para o táxi. Para o táxi da 3217, 113 a bordo, 3 horas e 15, barulho. 3217, pátio 1 no Índia, ponte espera torre no 186, ajusta no 020, bom voo. Pátio 1 no Índia, ponte espera chamar a torre, 1020 no ajuste, obrigado, bom trabalho. Está no ponto espera pronto. Pioneiro 45, torre 186. Torre Salvador, eu Pioneiro 45, no ponto espera pronto. Pioneiro 45, autorizado, a linha de colar, pista no 0, 160 graus, 089. 45. Dê passagem a Arbusata taxiando via Pátio 1 após Juliette, porta 10, gol no 755. Cliente, pro 10 após o Airbus, gol no 755. Jet 5729, pedi outra gentileza, podia coordenar com o centro, vamos direto do bridge, por favor? Prime Web, deseja pro de bridge? Isso, por gentileza. Baixa coordenação. Obrigado. Vitor Charlie Oscar, DCT Retol direto. Transponder 5411, controle 120.80. Claro, 200 decolando da 10, curva à direita na Airborne, após Victor Charlie Oscar, DCT Retol, DCT Montes Claros. 5411, transponder 12080, é o controle Salvador. 35241, cotejamento correto, chame pronto. Chamaremos para 241 grau. Gol no 399, livre acionamento, chame para o táxi, portão 01. 01, chamará para o táxi, gol 39. Exército 2020, ajuste no 020, autorizado o táxi via pátio militar, reporte ponto de espera hotel. Descida. Quando possível, seu POB. Salvador, boa tarde, 3560, da ciência da informação Romeu, passando 200. 3560, Datam, boa tarde, aciona identificação, desça para o 050 na proa de TAP. 050 na proa de TAP, 3560. Na matrícula da aeronave em ala. Lima tem o TAN 3217. A Lima tem no 03217. O Pioneiro 45 confirmando o transponder 5164. Decolando agora aos 38, controle 120.8. Estabilizado, 4206. Pioneiro 45. Motor de Salvador, Pioneiro 45. Pioneiro 45, boa tarde. Modifique transponder para 5, agora sim, 5164, o senhor está sob contato radar na decolagem, subindo nível de voo 110 no perfil lotar. Ok, subindo para 110 no perfil lotar, Pioneiro 45, boa tarde. Falta o Delta, prossiga. Apenas cheque, confirmando. Trip 5241. Trip 5241, livre acionamento no pátio 3, chame para o táxi. Marino 5241. Olá, 510 para 3217. Presente, exército 2020, confirme se solicita a decolagem da presente ou ponto de espera principal. Solicita a decolagem da pista. Guadara para o cruzamento. Exército 2020, autorizado cruzamento da 1028 após mantém Delta. Autorizado cruzar 1028, início da Delta. Só 120, reportando através do Parque Metropolitano de Situação. Ok, o solo entende que o senhor decola da presente, ingressa na pista e solicita a decolagem da presente. Negativo, decolagem da pista. Afirma, exército, é claro, da pista. O senhor vai decolar da pista. O que o solo Salvador quer saber é se o senhor vai prosseguir o cruzamento da pista e ponto de espera Bravo ou o senhor dá presente a linha e decola. A linha decola da presente. Exército 2020, chame a torre em 1186. Chamar a torre. Livrando a cabeceira, pressionando na lima. Chamará na quebrada. Salvador, exército 2020, Paulo, ingresso já na pista, alinhado, pronto para decolagem. Exército autorizado a decolar, 140 graus, 109. Autorizado a alinhar e decolar, vai manter bem por mais 30 segundos. Afirmativo, vai me iniciando. Grupo Zulu, vai rodar Pituba, Salvador. Não, confirme iniciando decolagem. Reportando a fora do sol. O Tapota Delta ciente que livrou no 7, reporte na Quebec para reingresso. Ciente, reportará na Quebec para ingresso. 25, aguarde de cópia. Guardando, onde teria saída prevista? 231, não ciente, dá Romeu, posição no 4, cópia para barreira. Vou no 925, previsto Arbor Elefa. Arbor Elefa, obrigado. É o passarelo 2231 que chama o solo? Firma, autorização para barreiras, na sua escuta. Gente, número 2, aguarde. É. 06, continua a aproximação, pista 10, aguardando pista livre. 06. Sutrip 5241, com 27 a bordo, 4 horas, alternando com fim. Trip 5241, pátio 3, pátio 1 no Índia, ponto de espera, torno 186, ajustando 020, bom voo. Pátio 3, pátio 1 e Índia, ponto de espera 186, o 5241, obrigado. Você que já está batendo 500 pés? Sim. Salvador, boa tarde, com 399, ponto de espera da manutenção. Número 399, mantém essa posição. Mantém essa posição na frente. Uma falta é a Delta na Quebec. Está autorizado, via 17, reporte livre da pista. Reporte analisando. Salvador, exército 2020, Paula já decolou, curva direita, vai chamar o controle. Confirma a atitude que está mantendo o exército. Na presente, 400 pés. Gente, forma o helicóptero, sentido contrário, 500 pés, reporte visual com o mesmo, aguarde transferência de comunicações. Vai reportar visual, vai manter 400 pés e eu guardo a transferência. O Delta visual com os dois tráfegos para cruzamento do eixo da 35. Mantenha a separação com os tráfegos e aguarde base pela direita no 7, marca com o Delta. 2000 pés. O ajuste 1020, livre final ILS3, reporte estabilizado, tanto aí 560. 600 para 2020, reporte estabilizado, tá 3560. Pode levar a Duna? Estabilizado. Duna, 3560. Mantém separação após cruzar, após ultrapassar o tráfego 120, decimal 8, controle. Mantém a separação após cruzar, chamar a controle. Voo 925, Brasília, aprovado nível 360. Decola da pista 10, perfil de saída Arbor Elefa, curva direita, UPS 17. Transponder 5414, controle 120, decimal 80. Autorizado Brasília, então 360, via UPS 17, decola com curva direita, Arbor Elefa. 5414, no transponder 208, ao controle Salvador, agora 925. Voo no 925, cotejamento correto, chame pronto. Chama pronto. Trip 5219 para puxa e acionamento. Trip 5219, livre acionamento, pátio 3, chame para o táxi. 5219, obrigado. Passarei do 2231, copia. Afirmo, não, você escuta 2231. Passarei do 2231 no Barreiras, aprovado nível 200. Decola da pista 10, perfil de saída Momo, transição VATAP, curva esquerda, intercepta o ISC 42 até Lapa, após direto. Transponder 5406, controle 1 no 20, decimal 80. Copiou para Barreiras, nível 200, decola da pista 10, intercepta Momo, VATAP, após o ISC 42 até Lapa, depois direto Barreiras. 5406 no transponder, controle de Salvador, 120, decimal 8, cotejou 2231 no da passarela. Passarei 2231 no cotejamento correto, chame pronto. Câmara pronto, 2231. Puxe back acionamento, gol no 077, portão 62. Gol no 077, livre acionamento, chame para o táxi, portão 06. Câmara para táxi. Salvador, Exército Brasileiro 2020 com ala. Exército Brasileiro 2020, confirme código alocado. 0117. 4206, livrou na sessão. Confirme. O azul 4206, livrou na sessão. Azul 4206, Alfa, mantém antes da Juliette. Gente, Alfa, mantém antes da Juliette, 4206. Somente no Alfa agora. Gente, então o senhor desativa o modo Charlie, mantém o modo Alfa, 510, vai reportar visual com o EZX na Pituba. Reportará visual com o local de pouso. Afirmativo, boa tarde, reporte término do cheque. Chama no 727, tá na segunda graça. 217, chama Recife na 2590, alternando na 3325. 2590-3315. 3325-25. 3325. Pioneiro 45, chame Recife 12685, alternando no 2545. Pode 4. 5-14-15. 170-089. Delta Graça, ano 7. Sai 2, autonomia 4 horas, alterna Salvador. 9948-1208. 208, pegado, boa tarde. 1, na Justiça 1020. Gente, reportaremos. 395, desce para 3.000 pés ajustado, bem 20, rede de restrição de altitude em TAP. Estimativo 3.020, livre das restrições de altitude, gol no 395. Controle Salvador, boa tarde, gol 399. No 399, boa tarde, sob contato radar na decolagem, sobre o 360, da presente Leda, após Leda, Bridge. Acende 360, da presente Leda, após Bridge, no 399. Contra centro do pátio. Trip 5219 autorizado. Táxi via pátio 1 no Índia. No ponto de espera, chame turno 186, ajuste no 020. Bom voo. Via pátio Índia, no ponto de espera, chame 186, trip 5219. Obrigado, seria um ótimo trabalho. Do brasileiro. Gente, 3560. Para o táxi, gol no 077, 166 a bordo, alterna Campinas, 3 horas e 30, autonomia. 077, pátio Índia, ponto de espera, turno 186, ajuste no 020, bom voo. Obrigado, pátio Índia, chama pronto, 1077. Torre, muito boa tarde, trip 5219, ponto de espera pronto. 5219, autorizado alinhar e manter pista 10.